818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9 Stereo. Uma emissora vinculada ao jornal O Estado de São Paulo. Havanese para violino e orquestra de Saint-Saëns. Thank you. Isaac Feldman e Orquestra de Paris, regência de Jean Marcinon. A Vanese, para violino e orquestra, de Saint-Saëns. Serenata número 2, de Brahms. Thank you. ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9 Estéreo. Uma emissora vinculada ao jornal O Estado de São Paulo.